Frente autorizado cruzamento, visual com tráfico que decolou, segue para o pátio, intenção do pátio Guardião 02. Frente Guardião 02, informa um tráfego a uma milha de duna, às 10 manobras, o vento no aeródromo 090 graus, 109, informe pátio do Greia, controlado. Levantar a pátio. Liberal paciente, visual com o circoide que pousou na cabeceira 17. Confirme que chamou o solo. 5595, autorização para ideal, por favor. Good morning, Ocean 6312, and we are past 2000, climb 350, call code 5513. Ocean 6312, climb to 350, perform Puka departure and radio control. For Puka departure and climb 350, Ocean 6312. Any chance flying direct to Romeo Foxtrot 018? Stand by for coordination. Stand by for coordination, Ocean 6312. 271, no transponder, corteje. Afirmativo, autorizado no 40 na Golf 77, depois rota via rota plano de voo, decola 190 com curva direita, coral é a saída, 1208 ao controle, 0271 no transponder. Correto, trip controlando também posicionamento na área remota. Chamando remota, obrigado. ONU 073, chame Recife. 1251, alterne 13325. Confirmando, 251-3385, ou 1073? 251-3325. 3325, ou 1073, graças. Dilete, traga uma escuta. Tá visual com um helicóptero à sua frente? Afirmativo. Ok, sim. Então, após o mesmo, se autorizar iniciar o reboque até o ponto de espera, ok? Aguardando para ingressar na pista. Positivo. Após a chegada no ponto de espera, informa. Civil on departure, maintain Puka departure. Thank you, maintain Puka departure. Ocean 6312. Mantém a posição e aguarde. November Alpha, fique atento à esteira do Boeing, que pousou 90, vento Salvador 120 graus, meia dúzia, ajuste no 0 no 7, quando pronto, autorizado a iniciar. 260, 26, direito 219. Direito 219, com 260. Salvador, boa tarde, com 260, livrou. Bom dia. 260, taxi via Alfa, reportando, seu Juliette. Alfa, repórter, seu Juliette, com 260. Zulu autorizado até a interseção da 17, reporte para cruzamento da pista. Whisky Juliette Tango, Whisky Juliette Tango, na presente está autorizado o ingresso na 17735. O senhor irá livrar na Quebec e prosseguir via Mike e Michame na Lima, antes da entrada no pátio principal. Positivo, positivo. Juliette Tango 7. 126, decimal 85, enable 125, decimal 45. 01285, enable 125, 45, Ocean 63, 1, 2, right? Solo, prossiga. O pato 4 foi notificado, barra do Paraguaçu, Guarani do Sul. Sim, de barra do Paraguaçu, ficaria aproximadamente 100 km de alvo. Fica próximo à ilha de Itaparica. Na realidade é São Roque do Paraguaçu. São Roque do Paraguaçu, ok. Aguarde para confiar o Tango Índia Bravo. Salvo no 397, gate 3, com estacionamento. Livre, chame táxi. Salvo, Juliette Tango, voltando. Prossiga. Salvo, confirme, é a pista principal até a Juliette? Até a Lima? Prossegui ingresso na pista, certo? E vai livrar na Quebec, na Quebec. Positivo. Tô no 260, Juliette para o 08. Juliette para o 08, vou no 260. November Alpha, cruza o campo. Cruzamento, o campo de November Alpha, autoriza direto o buraquinho? Autorizado. Direto o buraquinho, November Alpha. Dia Bravo, copia? Escuta. Autorizado, Salvador, São Roque do Paraguaçu, 510, decola 17, proa litoral sul, controle Salvador, pere 1208, aciona 01137, coteje. 510, 17 à direita, litoral sul, 128 é o controle, 01137 é o transponder, Tango Dia Bravo. Correto, Tango Dia Bravo, no pátio 4, para acionamento, táxi e decolagem, chame a torre 1986, com ajuste no 017, confirme o POB. É o POB 03 da bota. Copiado. Boa tarde. Confirme a radial, a distância da localidade. Gente. Torre ainda, November Alpha, cruzou entre do decolagem da 1-0. November Alpha, mantém-se no axé, mil pés, aguarda transferência. Aguardando transferência ainda, November Alpha. Lima Kilo Zulu, prossegue o táxi via pátio principal, observando o parqueamento do Gol no 08. Após o senhor prossegue até o pátio 3, me chame quando lá já estacionado. E o Alfa Tango Tango, a retaguarda, vai seguir o tráfego da companhia. No 397 para o táxi 142, 4 horas e 26, alterna com fim. No 397, Indy Alpha até o ponto de espera, quando chama a torre, na frequência 1186, ajustado no 017, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera, 86, 397, bom voo. Juliette Tango, apenas para confirmar, o senhor vai livrar a pista, a próxima à esquerda, ok? Na Quebec. Positivo, Juliette Tango que é. Sem usar a pista, o ajuste no 017, no 50 graus, 89, na tráfego informar, reporte fora de solo, Tango Índia Brava. Vai iniciar o Tango Índia Brava. Tipo 5595, está autorizado, chame táxi. Chama táxi, obrigado. Corre, Salvador Gol no 397, pode esperar. Gente, mantenha o ponto de espera, o voo 1-3-97. Alô, Salvador, o Gol 1983, bom dia. 983, muito bom dia, Guarulhos 360, copia? Copia, informação novembro. Autorizado, 360, Guarulhos 10, é a pista, decola com curva direita, saída da Leda Bridge, intercepta o Pesulu no meio, após seguir a rota do plano. O controle em Salvador, opera em 120, décima 8, aciona 5536, coteja. Autorizou Guarulhos no 360, decola da pista no 0 com curva direita, da Leda Bridge, intercepta o Pesulu no meio. Depois a rota do plano. O controle é 120 decimal 8536, é o nosso telefone. 5536, correto. Gol quando pronto, chama em posicionamento, confirme a posição. Chamará quando pronto, está na posição no gate 5. Confirme? O finger número 5. Sim. Disputem de novembro, Alfa. A Autorizado, Salvador Guanambi, uma centena, conforme a rota do plano. Decola da 10, com curva à direita, saída Arboia Lefa, após direto. Controle Salvador, opera em 1208, aciona 5555, cotejo. Certo, Lima Kilo Zulu, quando pronto, chame pushback acionamento no pátio 3. 397, autorizado, sua decolagem, o vento Salvador, uma centena, 89, ajuste no 017. E decolagem, 89, 139. posto Juliette Tango já se encontra na Juliette, ok? Juliette, o Whisky Juliette Tango tá na Mike. Mike, o senhor irá manter a posição na Lima. Tá, controle. Aqui no Pituaçu, o senhor me autoriza a pegar com proa direto aqui pelo Imbuí? Vai direto lá? Pra onde descer? Vai Barra do Paraguaçu. Autorizado, tem linha Bravo, confirmando sua localidade, fica com proa Nordeste. Fica ali próximo, atrás da ilha de Itaparica, senhor. Autorizado. Tá iniciando o Tano de Abraço. Dois irá aguardar, nós temos um trip que irá, irá nos chamar para táxi dentro de instantes. A gente está aguardando 02, 14. Juliette Tango, mantenha a posição na Mike. Juliette Bravo Delta, ao livrar à esquerda, na Lima, chame o solo 1219. Mantenha a posição, mantenha a posição. Zero de Salvador, gol no 397. Gol no 397, contato radar na decolagem, supra nível 360 na saída da El, após Leda direto Bridge. 360 na Dael, Leda Bridge, 397. 18.6.0. Oceaner 61 no 40, após a TR da Trip, a retaguarda livre por ciberquestionamento no 02, chame táxi, após o Trip. Após a passagem do tráfego, estamos autorizados o posto de treinamento chamado para ataque do Oceaner 62. Oceaner 40. Bravo Delta, vai prosseguir a retaguarda do Trip via pátio, me chame estacionado já no pátio 3. Objeto Whisky, Juliette Tango, prossegue então até a Lima. Me chame na Lima. Juliette Tango, reiniciando. Bravo Delta afirmativo, para Aracaju 090, copia? O porto vai cruzar a Bahia de Todos Santos. Estimado para pouso? Senhor? Estimado para pouso? Eu vou fazer um sobrevoo lá de aproximadamente uma hora e depois eu vou para CA Novembro e CA Novembro. 20263, cotejo. Comunicar com o senhor lá, ou precisar de uma altitude de mais ou menos de uns 2 mil pés? Eu coordeno com o senhor ou tem algum problema? Informar quantas milhas Salvador fica essa localidade? Tá, agora na presente que eu estou, uma milha. Autorizar 2 mil pés, o Tânia Bravo na escuta do controle. Vai ficar na sua permanente, Tânia Bravo. Solo Juliette Tango ingressando na Lima. O Whisky Juliette Tango está autorizado ingresso, pátio principal até o pátio 3, me chame ao término do reboque. Tango. Oi, Salvador, bom dia, 35595, pronto, pode esperar, pronto? Está autorizada a linha e decolada, 1-0, vento Salvador 120 graus, meia dúzia de nós. A linha decola, 1-0, 35595. 5595, Asfalto 2, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 5595. Salvador, 35595, teu colado, sua escuta, bom dia. 35595, contato radar na decolagem, sul para o nível 140 na feira coral. 140, mantendo coral, 5595 da tripla. Contact Ocean Air 63614 com 117 a bordo, 3 horas e 50, Terra Natal. 117, 3 horas e 50, Natal, prossegue via Índia Alfa até o ponto espera, condução na torre, 1186, ajustado no 017, bom voo, Ocean Air 61140. Índia Alfa até o ponto espera, chamarada naquela, 186, um ótimo dia, 15-7 no ajuste. Salvador, eu vou 1983, puxe e acionamento na posição 5. 983, aguarde a instância um sol, temos um objeto sendo rebocado, está passando bem a retaguarda do senhor. Assim que o mesmo ingressar no faixa 3, já coordenem com a equipe de solo, tem livre pushback acionamento, chame táxi. Gente, então, para coordenar com o pessoal do solo, após o objeto, chama para puxa para táxi. 1893. 1983. 33, decimal 2, tem? 35, 1, 33, 2, 5, 3, 9, 7. Charlie Alfatango, bom dia. Prossiga. Ali Alfa Tango, solo voltando. Voo local para sobrevoo Interlagos a 500 pés, decola 1-7 e ou decola do pátio mesmo, confirma. Comprou a Nordeste então, o controle opera em 1208, aciona 0170, coteja. Correto, Charlie Alfa Tango, acionamento, táxi e decolagem no pátio 5, chame agora a torre na frequência 1186, ajustado 10, 17, bom voo. frente, Charlie Alfa Tango, reporte pronto para iniciar a decolagem, vai decolar do pátio. Reporte pronto. Confirmando. Por seguro, uma centena, Golfo 677. Decola ONU 0, curva direita, saída coral. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, aciona 0264 no transponder cottage. Eita, Alfa Tango Tango, quando pronto, chame para acionamento no pátio 3. Olhe, boa tarde, Oxanel, 6140, transfere. Oxanel, 6140, contato radar na decolar, supora nível 350 na saída Puca, transição Caju. Puca, Caju, 350 para Oxanel, 6140. Juliette Tango informa a conclusão do reboque na ponte 6, ok? Gente, bom dia. Pátio 3, está autorizado o acionamento, chame táxi. Para o táxi, eu vou 1983, COB de 1937, está com 4 horas.